Vestida de ciclone, a mais bela lá do frevo. Pai das maravilhas, consta massa e a farinha. O uísque sobre a mesa, as bandidas me fascina. Eu tenho o que é bom, as donas me perseguem. O lança birinite, é isso que prossegue. Estilo sedutora, pra ninguém botar defeito. Perigosa, atraente, essa mina é desse jeito. Agradando as mocinhas, as invejas já castela. Lombra bate, já flutua, na brisa aqui da Eva. A máfia tá formada e só consta as dona banda. Big Apple pra chapar nesse império, é nós que manda. Mais uma vez ela se encantou, brilho da lua a convidou. Pois o salto se arrumou, mais linda ainda ela ficou. Da beleza ela tem o dom, qual é o gosto do seu batom? O lança te traz ilusão. Eu trago isso.